nórdicas chegando no War. Kumini adquire os direitos de The Grizzled. Linha Gamer de Monopoly anunciada. E Alhambra chegando no Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de notícias, podcast semanal aqui no Jogatina BG, o Jogatina BG News. Eu sou o Zabuzeta e vamos começar mais uma edição aqui, mas, claro, passando alguns recadinhos muito importantes. O oferecimento desse podcast, obviamente, é do nosso canal de notícias no Telegram, o Jogatina BG News, onde eu e o Thiago, a gente publica quase que diariamente lá as notícias e elas são transformadas em podcast aqui pra vocês toda semana. Além disso, chegou novidades de Destiny, lá na Rocket Jogos, a nossa loja parceira do nosso podcast, certo? Nossas redes sociais, para sempre vocês seguirem, curtirem, assinarem o canal, com tudo isso aí mais. Sigam a gente lá no Twitter, só seguir a gente no @jogatinabg. Você pode curtir nossa fanpage no facebook.com/jogatinabg. Além disso, você pode conferir nossas novidades lá no YouTube do Jogatina BG, onde temos vídeos, onde temos nossa programação voltando à normalidade. Essa semana já lancei um vídeo de uma nova série voltado para jogatinas digitais, e nessa quinta-feira vai ser um vídeo do Diogo falando sobre Mr. Jack, vocês vão conferir também em breve. E como sempre, convido todos para entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo maneiro, o grupo mais delicioso de todos de board game, onde a galera comenta muita coisa legal lá, então convido sempre, e os links de tudo isso que eu falei vai estar na postagem. Bom, então vamos começando aqui nosso programa e a gente separou notícias e alguns destaques relativo ao período de 27 de junho a 3 de julho, certo? E vamos começar aqui com o Brasil. A editora Redbox realizou uma promoção no último final de semana em busca de um novo nome para o jogo Micrópolis, né, do Rodrigo Rego. É um jogo que vai entrar, obviamente vai entrar em, vai ser um lançamento ou vai entrar em financiamento coletivo pela editora, e teve um problema porque esse nome Micrópolis já foi registrado fora do Brasil e eles surgiram com essa promoção para galera votar entre três nomes possíveis. Os nomes foram Paper Town, Pocket Land e Mini Urp. Vocês podem conferir abaixo o link dessa votação, né? Eu sei que já acabou, mas se vocês quiserem ir lá acompanhar como que ficou, como a galera reagiu aos nomes, vai estar abaixo aqui. E convido vocês para ouvir o podcast de jogatinas, no qual eu tive contato com o Rodrigo Rego aqui, que ele teve aqui em Curitiba. Testei o Micrópolis, é um jogo bem maneiro, eu recomendo fortemente. A Redbox também anunciou que essa semana vai começar o financiamento coletivo do jogo Ancient Terrible Things, pelo Catarse, certo? Eu vou deixar linkado também aqui o link para mais informações sobre o jogo. A Flick Games, que recentemente lançou o Fields of Green, ela, na última terça-feira, através do podcast do Meeplemaniacs, recomendo, claro, anunciou três jogos novos que virão aí pro Brasil. Um deles, é claro, que eu já destaquei no começo, é o Alhambra. É um jogo clássico já, de 2003, ganhou o Spiel, né, de 2003. Bem maneiro. E dois outros jogos mais simples, que eu acho que não é muito famoso aí, mas é o Robotrock e o Woosh Bounty Hunters. E por fim, as notícias, para encerrar aqui as notícias do cenário brasileiro, a Grow anunciou um jogo para novembro da linha War baseado em Vikings. Só que ainda não tem mais informações a respeito do valor, né? E nem sobre como que vai proceder o jogo. Para o cenário internacional, vamos começando com um anúncio da editora IDW, que vai trazer o jogo baseado na franquia de filmes Planeta dos Macacos. Esse jogo vai ser do mesmo designer do Arkham Horror, que é o Richard Linus, e o objetivo é celebrar os 50 anos do primeiro filme, lançando esse jogo que vai ser um cooperativo de 1 a 4 jogadores. Por enquanto não tem informações a respeito de valor, nem data de lançamento, mas está linkado abaixo para vocês aqui mais informações. A Tessa Collective, ela lançou um jogo chamado Rise Up, The Game of People and Power. Trata-se de um jogo estratégico que usa a inspiração das pessoas para se juntar e lutar por causas sociais. E o valor dele é de $45. A Overworld Games anunciou um jogo tabuleiro baseado em Total Recall, o primeiro filme lá de 1990, que vai se tratar de um jogo de dedução com uma mecânica parecida com Good Cop, Bad Cop, só que com habilidades de alterar o jogo. Ainda não tem valor nem data confirmada. A Kumini, ela adquiriu os direitos do jogo cooperativo The Grizzled Roosevelt. Provavelmente eu não falei o nome certo, mas tudo bem. que aborda o poder da amizade em tempos de guerra. O valor já foi anunciado de $25 e mais informações vocês vão encontrar abaixo aqui no post do podcast. Agora o Skid anunciou 3 títulos aqui. Ela começou com um primeiro título, um party game chamado Who Should We Wit? Dos designers Mike Harrisonwood e Chris McLennan. É um jogo de 4 a 10 jogadores, é um jogo semi-cooperativo onde os jogadores são presos numa ilha. Ainda não tem data nem valor anunciado. Outro jogo que vai trazer para outubro desse ano é uma nova versão do jogo Time Barons. E essa versão vai ser uma versão para 2 jogadores. Então mais informações vocês vão encontrar abaixo. E por fim, um jogo que a Whiskey também vai trazer, e ela pretende trazer durante a Gen Con em agosto, é Wartime, The Battle of Valence Vale. É um jogo para 2 jogadores que usará um sistema de ampulhetas para ativar unidades. Então, tudo abaixo aqui para vocês. O jogo Shiba Inu House, da Renegade Games, recebeu o título de Game of the Year na categoria Card Game Infantil pela The Creative Child Magazine. Eu também não conheci o jogo, mas o jogo tem uma arte fantástica, e vocês vão conferir abaixo aqui na postagem o link. A Fantasy Flight também teve alguns anúncios aqui, começando com um novo sistema de RPG chamado Genesis. O sistema vai ser focado em versatilidade e uma nova mecânica de narrativa através dos dados. A previsão do jogo está para o último trimestre desse ano. Além disso, ela também publicou um preview do Clã do Dragão para o jogo Legend of Five Rings LCG. Ela já tinha publicado do Clã do Leão, então vocês podem conferir também abaixo aqui o link. E por fim, ela anunciou, né, já faz mais de uma semana, o jogo A Game of Thrones Catan. É um jogo baseado na muralha e ele está previsto pro fim desse ano. E ela publicou mais detalhes sobre mecânicas essa semana. Eu vou deixar o link abaixo para vocês. A editora Perplex Games, junto com o designer Chris Hand, anunciaram Roland Wright. É um jogo de 2 a 6 jogadores, está previsto para primeiro semestre de 2018. É um jogo onde cada jogador vai assumir o papel de um game designer em busca de criar um dice game perfeito. A Greencouch Games anunciou Before the Earth Explodes, um jogo para 2 jogadores, onde o cenário é que a Terra está sem recursos, os jogadores competem para ser aquele que vai salvar a humanidade. A previsão está para o primeiro quadrimestre do ano que vem, só que ainda sem valor anunciado. A franquia Rick and Morty, é aquele desenho maneiro, vai ganhar um jogo chamado Rick and Morty Anatomy Park para o dia 12 desse mês, de julho de 2017, o valor vai ser $30. É um jogo de 2 a 4 jogadores. Mais informações vocês vão encontrar também lá no link que vai para o site da Cryptozoid. Asmodee, em parceria com a Space Cowboys, anunciaram 3 novas aventuras para o jogo Unlock. É um jogo baseado em escape rooms, né? E os títulos foram The House on the Hill, The Nautilus Trap e The Tonypole's Treasure. Ainda não tem valor nem data anunciada. A Cephalofair Games anunciou Founders of Gloomwraith. É um jogo de tile e work placement. O jogo não tem previsão ainda de sair no Kickstarter, mas vai ser anunciado em breve, mas já está disponível no Tabletop Simulator. A Hasbro e a Nintendo se juntaram e vão começar a lançar uma linha gamer de Monopoly, né? Mais informações vocês vão encontrar abaixo, mas a primeira imagem que surgiu aqui foi uma Monopoly gamer com a franquia Mario lá, com um monte de imagem e miniaturas dessa amada franquia da Nintendo. Continuando aqui, a Cosmos anunciou a Column of Fire. É o terceiro título baseado nas obras do escritor Ken Follett, que começou com The Pillars of the Earth. Está previsto para o último semestre desse ano e as regras já estão disponíveis. E falando no The Pillars of Earth, a editora Cosmos também anunciou que vai ter reprint de um jogo em novembro. E para encerrar essa parte do cenário internacional, eu separei 3 anúncios de jogos que vão ganhar versões digitais. O primeiro deles é a série Deck Build Legendary. Está vindo para dispositivos móveis e PC, ou desktop em geral, em agosto, e já abriu inscrição pro beta. Outro jogo que ganhou versão digital no Steam foi Race for the Galaxy, um jogo bem maneiro aí, recomendo fortemente, o valor lá no Steam tá por R$20. E por fim, a Asmodee anunciou uma versão digital de Spot It, dublando aqui no Brasil, vai estar linkado abaixo aqui pra versão de iOS e Android. Vamos para os Kickstarters, financiamento coletivo aqui, mas antes eu vou só passar aqui que a Comini, através do Facebook, confirmou que a campanha do A Song of Ice and Fire Miniature Games vai começar esse mês. Já publicou diversos previews no site dela sobre esse jogo de miniatura de Game of Thrones, né, dessa franquia maravilhosa, e vocês podem conferir também abaixo. Mas por fim, a gente selecionou 3 destaques aqui do Kickstarter, começando com Love Formula. É um card draft game de 2 a 4 jogadores, onde os jogadores têm que buscar buscar os melhores resultados em encontros, né? Sei lá, seus dates. Então você pode atrapalhar os outros nos encontros. Então é praticamente você encontrar a fórmula perfeita pros seus encontros. Pra quem gosta aí de jogos com temáticas anime, podem conferir abaixo. Outro jogo que eu separei aqui foi Green Box of Game, A Game System in a Box. Esse nome gigantesco aí é um título que promete trazer diversos jogos em uma única caixa. Ele traz diversos componentes. Talvez sejam jogos rasos, talvez não, mas dá pra vocês conferir abaixo aí também. E por fim, que eu separei aqui o terceiro Kickstarter, foi um jogo chamado Legal Cannabis. É isso mesmo, a erva. É um jogo estratégico de 2 a 4 jogadores, que se passa num mundo onde o petróleo já esvaiu e o novo combustível é a cannabis. E vai estar linkado abaixo aqui pra vocês o conteúdo do projeto. Pra encerrar aqui, temos o Cantinho dos Eventos, o nome cunhado pelo Snake na segunda edição desse podcast. E vamos começar aqui, claro, com o evento Além do Muro, né? Um dos maiores eventos ali de São Paulo, que teve no último dia 1º de julho, ocorreu a edição de número 39, teve 250 pessoas participando. E o professor Lúdico, lá no nosso grupo do Telegram, entrem, por favor, ele já anunciou que vai ter já tem as datas das 3 edições que ainda vão ocorrer esse ano. A edição 40 vai ocorrer dia 26 de agosto, a edição 41 vai ocorrer no dia 14 de outubro e a edição 42 no dia 2 de dezembro. O evento The Meeple também vai ter a 20ª edição em Niterói no sábado 8 de julho. Informações abaixo. O evento Lady Lúdica vai ter a primeira edição em São Paulo. Já ocorreu edições em outros locais e em São Paulo vai ocorrer no dia 5 de agosto na Fanbox Locadora, né? Em Curitiba, eventos da RPG na BP, na Biblioteca Pública. Vai ter alguns sábados com atividades no próximo, como já havia anunciado recentemente. Vai ter o Live Action de Vampiro, que vai começar a partir das 5 na Biblioteca Pública. No dia 18 de julho vai ter uma campanha de doação de sangue. Cara, bem interessante aí, acho bem nobre essa campanha, então confiram abaixo também. E no dia 22 de julho, Vampiro à Máscara, né? Tipo, esse é o mês do vampiro, né? Doação de sangue, vampiro, entendeu? Não sei. Enfim, onde vai ter um evento temático pra Vampiro à Máscara, onde você pode aprender a jogar e mestrar no sábado, lá também na Biblioteca Pública. Então é isso, gente. Encerramos aqui mais uma edição do nosso podcast Notícias. E lembrando sempre, se você sabe de uma notícia bombástica que a gente deixou de comentar, mande para nós pelo comentário na postagem do episódio ou através do nosso e-mail jogatinabg@gmail.com. Você também, se você quiser divulgar o evento que está ocorrendo na sua cidade, o seu evento que você está promovendo com a gente, também mande no mesmo e-mail, certo? Assim como a gente sempre fala, a gente sempre anuncia todas as novidades que vão chegar pro Brasil. Então, se você faz parte de uma editora, você pode divulgar com a gente não cobra nada, sempre é bem-vindo aqui, tá, gente? Então a gente publica as notícias a respeito de financiamento coletivo. Se você tá entrando com financiamento coletivo do seu jogo, entre em contato com a gente pra gente divulgar aqui no canal, certo? Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo turno. Abraços, falou!